Pero control. Negativo, o caso do som, foi solicitou que não tivesse efeitos corredores ou devido à metade de tráfego na cifra de decolagem. Se tivesse tudo interlado, conforme os alterados. Autorizado. Alinhado decolar 6-0, vento 110 graus, 129. Avião 05, muito boa tarde. Vamos para o Zero, maintaining the normal condition. Avião 05, decolagem com proa norte, está autorizada, vento uma centena com 129. Informa a sua direita, um Robson 44, mantendo o setor norte, não vai interferir com a sua aproximação, reporte quando fora do sol. Informa o Embraer 190 da sua linha com decolagem sem autorizar. Está mantendo o setor norte, o Bravo Lima informa. Bravo Lima informa, existe sobrevoo da base aérea de Salvador? Eu fiquei atento à rolagem de temperatura azul. Você vai passar a cauda do mesmo prosseguindo para o cruzamento do eixo da 0-2-2. Afirmativa, a cauda do mesmo vai evitar sobrevoo na base aérea, o Bravo Lima informa. Está passado e fora o solo com o Prono. Gente, processo com o Prono, estamos controlando 120 decimal. Oi. 1208, grato, guardião 05. Fulano, está o autorizado, o Prono, autorizado, julgamento prossegue direto para o 3, evitando sobrevoo 009. Vento 110 graus, 119. Autorizado, o Prono, está. Controle 1-2-0-8. Controle Salvador é o 6-9-3 azul. Controle Salvador azul 6-9-3. Azul 6-9-3, contato um radar da colagem, tudo mantendo o grupo 3-2-0-6, Salvador. Salvador 3-2-0-7. Guardião 05. Confirma? Guardião 05. Negativo, fique atento ao sinalizador. Vai estar o contato com a Luiz. Tem a via chegada bom para 4 mil pés e 20 centímetros na hora no 4. Guardião 05, informa o tráfego na aproximação da pista na sede, posição 2 horas, 4 milhas com Sudbelt, mantendo 1.500 pés de carga no 5-0. Tudo, Bravo Lima. 06 Charlie, eu estou posicionando. 06 Charlie, grato, o de manhã. 5-0. Chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 9-5. PS, controle. Mais de 800 de aproximação através de Paris, que já está com os dois colados. Aproximação da sinal longa, da 1-7. Tiago, o que eu acho para o site, Fernando? No site, aposta através da EMA. Aproximação através da EMA, Tiago, o contra rotação, estamos obrigados. Temos dois tratos em espera para aproximação na pista ao nosso teste. O Astomaitante passa 360. Onde se espera, professor, de Tarique, aguardando o comportamento da pista no teste e posteriormente a utilização no ingresso na Coelho Interlagos. Número 3, na aproximação para a pista no 7, no momento que nós temos dois tráfegos individuais do ponto de espera no setor. Faça a 360 no setor de Paris, com curva pela esquerda mais dentro, aguardando a autorização do controle para seguir na aproximação. Faça a esquerda, prosseguindo na sétima, não deve sair do seu pouso. Limpou a autoridade pista no 0, já estou no 0 grau, no 3 grau. Tente, voo 1166, autorizado o ponto. Falado para a escola 0245. Mantenha a ordem de voo visual, ajuste a altimetra na 014, 1510, 1500, autorizado, informe. Autorizado, corredor Zaratuz, após instalado, informe, passando através de tarifa. Call now, tower 1185. Da 300, prossegue direto, que aí está no controle em 120 decimal. Já está no bloco mesmo, vai prosseguir direto, que aí já foi em Adelato, o bloco de contato 128. Mike Yankee no momento a 4.9 milhas, está avistando a 1.7 aqui. Vamos estar no número 2 para pouso. Continua a aproximação, aguardando a autorização. Yes. Bruno 645, completo o procedimento, chama agora a torre na frequência 1-1-8-2-9-5. Agora vai vir o Sul Free, tendo aqui o Foro Sul Free. Bora, 3 milhas para cima. Bruno 645, continua a aproximação, aguardando a autorização. Bruno 645. Oscar Maitiana, que inicia a espera com curva pela esquerda, guardando a direita, interceptar final da 97. Retorno, Oscar Maitiana, que interceptou curva pela direita, que estava muito próximo da cabeceira da 17. Instruções, vamos ao sucesso, por favor. Sim, completo curva pela direita, repórter interceptado final da 17. Ok, reportará, interceptando final da 17, Oscar Maitiana. November 8522, Mike, on ground, at the top, turn your right, and leave the scrimmage. Quatro, cinco, no solo, 4-0, 9-0. para jurar a base da 1-0, ok? O Mike Bush, Mike. Chame agora o seu Salvador na frequência 1-1-8-9-5, mantenha o corredor até o Mike Bush, Mike. Mas depois da zona 3, tá bom? Colagem autorizada, 0-0, traço uma centena, 0-0. Agora, então, tá. Acione a licitação via, seu diálogo médio 1-2, mantenha 0-5-0. A gente entrou 1-0 no 4. Já passou parte do assunto, eu já tive que fazer parte. Direto para 5, uma centena, 1-0-9, ou mais ou mais. Linha 7107, tem condições de prosseguir direto para a base sem utilizar a pista? 1-0? Afirmativo. Está presente, prossegue, direto parte da base aérea Salvador, evitando o eixo 1-0-1-8. Está presente, parte da base aérea, evitando essa pista, pode confirmar a frequência de operações, por favor, se usar. 1-2-2-5. 1-2-2-5, grato. 1-2-0, decolou aos 4. 2, controle 1-2-0, decimal 8. 208, com controle de contagem, mais 2, 1. 7-9 Tower, 118, 95. Controle de bocha, né, 620, decola o seu corpo. Chalé 620, contato na zona decolagem, 1-3-6-0, viu, saída de São João. 360, é muito difícil, eu vou te ler, 2-1. 2-2-6, obrigado, 2-1. Mas não quero obrigado, meu Deus. Isso, nosso 2-1-6, início, 1-0-4, obrigado, nosso 2-1-0-4, 2-1-0. 4-3-0, canal 1-4-3. Marinha, 7-1-0-7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9, existe 8-1-0-2-2. Vento 110 graus, 12 mais. Pode tirar o papel. Microfone 14. Salvador, boa tarde, cenário 6143, estado de droga, 206, autorizado a colar 610, vento 100 graus, 10 mais. direito, chama o Paulo 121, desce sinal 9. 3219, Golo 966, boa tarde. Obrigado. 08, obrigado. 08, 69, decola. 360, vê se aí dá alguma. 360, Harbor Uno 869. Are you still selling the flight plan? to let another craft on that way pass behind our blue stick. Serra Fox Bravo.